Yeah, yeah, yeah, por orgulho, meu véi. Tamo junto, neguinho. Cego Li 2B. Segura! Tô cansado desse clichê, mais colado que chiclete. Não interessa a minha raiz, eu sou fruto do rap. Ser ou não ser, brasileiro ou português. Na luta sou verdadeiro pra chegar a minha vez. Nasci em outro país, samba, ginga na mandinga. Mas disso não tenho culpa e meu orgulho não minga. Canarinho amarelo, verde, esperança, Amazônia. Cheiro do frevo, saudade, causador da minha insônia. Tupi, Guarani, sigo, sou a Baetê. Zumbi, nação de chi, abra a janela e vê. Favelas, sequelas, vilas, estranhas, vielas. Feijoada nas panelas, gabrielas e canelas. Acorda com barulho, senhorzinho, queda malta. Há quem fale de onde eu vim, sem saber do que se trata. Será xenofobia, inveja ou egoísmo? Se falamos a mesma língua, então pra que tanto racismo? Essa é a forma, repente rola na rua. Vida é que nem bunda, cada um tem a sua. Vi de onde eu vim, mas agora estou aqui. Nacionalidade não importa, eu deixo isso pra alguém. Essa é a forma, repente rola na rua. Vida é que nem bunda, cada um tem a sua. Vim de onde eu vim, mas agora estou aqui. Nacionalidade não importa, eu deixo isso pra alguém. Inspirado por Tom Jobim, apressado pro trem das 11. Das praias é cachoeiro, pôr do sol além dos montes. Sou imigrante, sim, sonhador, guerreiro, lutador. Muitos aqui me ajudou, outros desvalorizou. Acabada peste, gente humilde, escola. O meu Nordeste traça os caminhos como o Vigolino fez no Agreste. Sei que o português não é correto, falo em meu dialeto. Estudo não tenho completa, rua me fez mais esperto. Do batuque e do pandeiro, maracatu atômico e preconceito com cores. Eu nisso sou daltônico, não vim roubar o lugar, só firmar minha caminhada. Fazer que a minha música una mais gente que o galo da madrugada. Pernambuco imortal, solo sagrado, me ensinou a ser um homem pobre mais honrado. Do Li 2B do Recife, fixado em todo lado. Aqui fica o recado, deixo gravado e marcado. Essa é a forma, repente rola na rua. Vida é que nem bunda, cada um tem a sua. Vi de onde eu vim, mas agora estou aqui. Nacionalidade não importa, eu deixo isso pra alguém. Essa é a forma, repente rola na rua. Vida é que nem bunda, cada um tem a sua. Vim de onde eu vim, mas agora estou aqui. Nacionalidade não importa, eu deixo isso pra alguém.